Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Está no ar o programa número 280. Hoje damos início a uma grande conversa com a Maria Elisa. António, apresenta então a nossa emissão desta semana. Boa noite. A conversa desta semana, como já foi dito, é com Maria Elisa Domingues, a autora, a partir de um drama pessoal e familiar, de um livro que é Amar e Cuidar. É o final de vida, aquilo que se chama as doenças prolongadas, cancerosas, todo o mundo, o hospital, os cuidados, os enfermeiros e, fundamentalmente, os dramas pessoais, dramas limite que levam e arrastam as pessoas até quase à impossibilidade da dor, àquilo que é, vamos lá, a situação real quando é diagnosticado a qualquer doente que passa pelos IPOs deste país, Porto, Coimbra, Lisboa, e qualquer hospital de média dimensão, de facto lhe é diagnosticado uma doença terminal. E a partir daqui, Maria Elisa, sucedeu-lhe este drama familiar, constrói um retrato justo, objetivo, sensível, o suficiente para percebermos muitas vezes o que está em causa, e estas questões normalmente acabam sempre por arrastar as famílias, os amigos, as amizades, como é dito, uns ficam, outras solidificam-se e outras pura e simplesmente desaparecem e destroem-se. É exatamente neste momento limite que se percebe e entende de que massa é que são feitas as pessoas e os seres humanos. Uma excelente conversa, muito intimista e muito pessoal, mas acima de tudo, um retrato possível de uma saúde e do mundo da saúde que existe em Portugal. Boa noite e melhores leituras. Maria Elisa Domingues nasceu em Lisboa em 1950. Começou por estudar medicina, mas acabou diplomada em teatro pela Escola Superior de Teatro e Cinema. Iniciou a sua carreira no Teatro da Comuna, sob a direção do encenador João Mota. Desistiu do teatro ao enveredar pela profissão de locutora na RTP. Mais tarde foi assessora do ministro António Sousa Gomes, da primeira-ministra Maria de Lourdes Pintassilgo e do candidato presidencial Diogo Freitas do Amaral. Foi diretora de programas e assessora do Conselho de Administração da RTP. Mais tarde foi nomeada conselheira de imprensa na Embaixada de Portugal, em Madrid, e conselheira cultural na Embaixada de Portugal, em Londres. É coautora, juntamente com Jaime C. Branco, de Viver com Fibromialgia, a visão da doente e do médico, uma edição de 2008 da Gradiva, e mais recentemente de Amar e Cuidar, uma edição da Esfera dos Livros. Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão do programa Livros com Rumo. Esta noite temos à conversa Maria Elisa Domingues, a autora de Amar e Cuidar, que é uma viagem pessoal pelo mundo do cancro. Essa doença, esse enigma, esse fantasma e, ao fim e ao resto, se quisermos, uma espécie de pesadelo que atormenta, por vezes, na juventude ou até na infância, mas, de qualquer das formas, quando se estabelece entre um tipo de barreiras ultrapassadas em termos de idade e faixas etárias, qualquer indivíduo, qualquer pessoa mais ou menos consciente do facto de ser um ser vivente mais ou menos ativo nesta sociedade pós-moderna, acaba por interrogar-se, será que, porque entretanto o vizinho acabou por ser vítima e apanhado nesta espiral quase terminal e definitiva que é o término da vida e de um percurso vivencial, e dizíamos nós, até que ponto é que nós, o vizinho, o meu mais querido, poderá eventualmente ser apanhado neste turbilhão que, ao fim e ao resto, sabe-se e reconhece-se, independentemente dos avanços da tecnologia e da ciência e da própria medicina, ainda não há uma resposta definitiva, pelo menos deixe mais ou menos também, e passa a redundância em descanso, qualquer indivíduo, qualquer homem e mulher confrontado com esta que normalmente é designada por doença prolongada. Boa noite, Maria Elisa. Obrigado por ter aceito o convite de Com o Rumo. Quando partiu, sabe-se que isto é de facto um projeto, ou pelo menos um percurso afetivo e pessoal. Uma pessoa das suas ligações muito diretas, neste caso a sua mãe, acabou por ter de facto esta experiência limite e última, que é a morte, ou antes disto da morte, que é o final de um percurso, e depois projetada numa memória mais ou menos querida e afetiva em relação a esse sujeito que, ao fim e ao resto, fez parte da nossa vida. Mas dizíamos nós, o que a leva a fazer um levantamento do estado da arte disto, que é, passando pelo IPO, pelos hospitais, até cada cidade do Porto, que levaram, de facto, a este testemunho, a este refletir, que isto não é um testemunho, é mais, se quisermos, o seu olhar sobre uma realidade de uma forma muito clara e muito concreta, que ao fim e ao resto atormenta qualquer um, qualquer homem ou mulher, que passa por este tipo de situações. Eu acho que o livro é simultaneamente duas coisas. Uma delas é o testemunho, de facto, próximo de quem o está a viver, da doença da minha mãe e da transformação que a doença provoca num ser. E também, porque a minha formação é de jornalista, uma investigação tão cuidada quanto possível sobre, como o António já disse, o estado da arte, sobre quais são hoje em dia as técnicas que podem ser usadas, quais são as consequências dessas técnicas, quais são os limites dessas técnicas, sejam elas a quimioterapia, a radioterapia, a cirurgia, e depois um olhar sobre as consequências que a erupção de uma doença do cancro provoca na família, porque não é só o ser, a pessoa que tem o Isso, cancro que claro. é afetada, são todos os que estão à volta dela, pelo menos se forem pessoas com ligações afetivas, quer dizer, se importarem uns com os outros. Admito que haja famílias em que isso não acontece, mas eu penso que são poucas na sociedade portuguesa, onde ainda há laços familiares muito importantes. E dizia eu, portanto, todas as transformações a nível pessoal, social, económico, profissional, que esta doença provoca, quer no doente, quer no cuidador, que é a perspectiva em que eu me coloco. Eu fui, porque a minha mãe era viúva há bastantes anos, fui cuidadora da minha mãe, isto é, a partir do momento em que ela se tornou. Deixou de ser autónoma, se tornou dependente. Insisti em que ela fosse viver para a minha casa, onde ia ocasionalmente passar os fins de semana, mas ela passou a viver comigo e a viver literalmente paredes meias comigo, isto é, os nossos dois quartos tinham só uma parede a separá-los, de modo que eu ouvia o respirar da minha mãe durante a noite. O sofrimento, tinha a noção do sofrimento e até da própria dor, que é normal e recorrente neste tipo de situações. Felizmente, e é importante que fale nisso, essa parte da dor hoje em dia pode e deve Ser esbatida. ser esbatida quase até desaparecer. Aquilo que se chama os cuidados Já lá paliativos, iremos também. que são muito importantes e que por acaso nasceram no Porto. E é uma coisa que eu não sabia, soube há pouco tempo, e é até uma precisão que terá que ser feita já ao livro. Eu sempre pensei que os cuidados paliativos tivessem nascido no Fundão, através do Dr. Lourenço Marques. Ele foi, de facto, uma pessoa muito importante nos cuidados paliativos em Portugal, mas na realidade eles nasceram no IPO do Do Porto. Porto. Os cuidados paliativos permitem hoje que as pessoas praticamente não tenham dores. E isso foi uma coisa que a minha mãe fez um único internamento quando essa fase das dores começou a manifestar-se. Fez um internamento num hospital em Lisboa, numa unidade de cuidados paliativos, para se poder monitorizar aquilo de que ela necessitava e depois tudo isso passou a ser prestado em casa, de tal modo que a minha mãe nunca mais foi internada, fez o resto do seu percurso ali, o que permitiu que partisse rodeada pela família e penso que sentindo-se sempre acarinhada e amada, e eu acho que isso é por isso que o livro se chama Amar e Cuidar, acho que isso é a parte mais importante. Nem todas as pessoas terão possibilidades de ter o seu familiar em casa permanentemente, porque têm que ir trabalhar e não têm possibilidades económicas de contratar e alguém. Horários e questões. É sempre preciso, se a pessoa trabalha, como era o meu caso, é sempre preciso depois arranjar alguém que nos substitua durante o dia, para as horas que nós não estamos, não é? Mas mesmo não tendo essa possibilidade e tendo que internar a pessoa em algum sítio, eu acho que é muito, muito importante que essa pessoa seja visitada com regularidade, que seja acarinhada, que haja um gesto de afeto, que haja um pegar na mão, que haja um abraço. Isso é essencial. É essencial. De todos os testemunhos que eu recolhi, porque depois, como jornalista, parti do particular, a minha mãe, para o geral, para muitos outros casos, isso percebi que é o mais importante de tudo para as pessoas. Uma questão, antes de avançarmos para esses casos, até aquilo que eu gostaria, que pronto, passará a ser um pouco a nossa reflexão a partir de agora, é um pouco esta sensação que se tem. A sociedade ocidental, ou a sociedade fruto da cosmovisão judaico-cristã, tem uma dada concepção sobre a vida, o nascimento, o crescimento e, ao fim, o resto, a morte. O que é que acontece? Até meados, sempre teve esta sociedade ocidental uma visão muito particular, no caso estrito, que é a morte, o final da vida do indivíduo. Tem-se a sensação, a partir desta leitura, deste seu livro, que há aqui qualquer coisa que é uma espécie de uma bolha, uma particularidade estanque entre esta realidade que é aqui mostrada e depois a vida de todos os dias. Ou seja, eu penso que, nomeadamente, e aquilo que nos interessa para o caso da sociedade portuguesa, a partir dos anos 80, quer ver longe os seus entes queridos que estão a sofrer e que morreram. Ou seja, até se criaram sítios e espaços reservados para que o fim da vida não seja traumático nem traumatizante para quem circula lá pela casa. Teve esta percepção, teve esta sensação, ou seja, também lhe permitiu perceber e sentir que, de facto, há aqui nuances, ou por outra, essa realidade continua a ser muito forte no nosso dia-a-dia e isto são casos particulares, casos individuais, que depois, como a Maria Elisa disse, vai regimentar realmente, ou pelo menos congregar à volta daquele ser, daquele homem, daquela mulher, uma vivência depois muito particular, mas são sempre casos, se quisermos, tão estanques e tão fechados sobre si mesmos que a própria sociedade não tem a noção desta dimensão do que é o viver estes dramas, que já lá iremos depois a casos particulares. Estou inteiramente de acordo com essa sua visão. Esta sociedade, que não é só nossa portuguesa, é ocidental, judaico-cristã, como referiu. É uma sociedade do culto do corpo, da saúde, sim, do pilates, do ginásio, das saunas, das piscinas, do spa, toda uma série tudo de é spa hoje em dia. Até que ponto é que isto... Essa sociedade foge do sofrimento, foge da dor e foge ainda muito mais da morte. Quer evitar isso a todo custo, não é? E é muito estranho porque, ao mesmo tempo, essa sociedade rejeita, quer dizer, expele muito rapidamente as pessoas. As pessoas, aos 40 e tal anos, 50, estão a ser convidadas a sair das empresas. Portanto, esse culto do corpo e da beleza ou da forma física, no fundo, dura muito pouco. E as pessoas deviam preparar-se muito mais para o resto que lhes falta viver, porque, afinal de contas, a esperança média de vida está em 80 e tal anos. De maneira que é um fenómeno estranho, que ou talvez seja isso, seja porque sabem que vão ter medo, que vão ter considerar a ideia da velhice tão cedo, tentam afastá-la o mais possível. E realmente há um número, como sabe, inacreditável, acho que ninguém sabe quantos são, porque eles abrem, como nascem cogumelos, de lares, uns registados, outros completamente clandestinos, para onde se depositam as pessoas para, como diz, quem circula lá por casa, a família, não conviver com o declínio das pessoas. Não podemos ser injustos e temos que nos lembrar que muitas vezes esse declínio é acompanhado também de condições, até do campo da neurologia, tão extremas que quem cuida, quem poderia cuidar em casa, não tem capacidade para o fazer. Mas não há uma obrigatoriedade moral, ou seja, nós numa leitura sem ser apressada, dá sempre a sensação de que nesta sociedade do século XXI tudo é descartável. Falou, e muito bem, que os lares estão aí, crescem como cogumelos. É uma espécie de sossego, autoconforto para quem decide colocar lá o seu idoso e dizer assim, está bem entregue, não chateia mais e deixa de estar aí porque pelo menos as condições mínimas traz. É um pouco este contraponto entre uma velocidade hedonística que há a obrigatoriedade de viver e, por outro lado, aquele idoso, aquele corpo caduco faz-nos arrepiar ou ganhar consciência e nós não queremos isso de todo e, portanto, banimos este transtorno e este empecilho da nossa vida. É um pouco esta leitura que pode ser feita daqui. Eu acho que sim. O que me faz talvez mais confusão é que muitas vezes as pessoas dizem, afirmam, que não têm condições para cuidar do idoso em casa, nomeadamente condições financeiras. Ora, vai-se saber e, tanto quanto eu pude me foi dito, os lares, hoje em dia, o preço médio de um lar é de 1.500 euros por mês. Ora, acontece, é tão simples quanto isto, que pelo mesmo dinheiro é absolutamente possível contratar uma pessoa, então com o desemprego com que estamos, infelizmente ainda se tornou mais fácil, contratar uma pessoa para estar em casa a ajudar a tomar conta desse idoso. Portanto, não é uma questão financeira. Não é por aí que... Não é por aí. Se, mesmo que, outras vezes, é porque não há espaço. Bom, o idoso já vivia em algum lado. Se vivia na sua própria casa, do mesmo modo, esse dinheiro poderia reverter para esses cuidados. Há, em muitas freguesias, e nomeadamente, sobretudo na província, é mais fácil, em muitas freguesias há cuidados domiciliários que são prestados, quer através do próprio, das equipas dos hospitais, do Serviço Nacional de Saúde, quer através das câmaras municipais que organizam isso, há cuidados domiciliários que permitem ir tratar desse idoso, ir de dar-lhe as refeições, ir cuidá-lo, etc. E depois lá está, com o mesmo dinheiro poderia contratar-se a tal pessoa. Portanto, no fundo, não é, a questão financeira é, do meu ponto de vista, muitas vezes, uma falsa, total. Porque realmente quer-se afastar a pessoa. É, há muito aquela frase de eu não sei conviver com a doença, pois. Eu não sou capaz de lidar com isso. Basicamente pode ser esse um dos pilares do edifício do desconforto. Exatamente. Então. Mas eu admito que nós não nascemos com essa capacidade, mas tal como durante a vida vamos ter que nos adaptar a tantas outras situações e somos capazes de aprender, de mudar quando é preciso, é que também se aprende a cuidar. Foi isso que eu tentei fazer, eu própria me senti completamente despreparada e foi por isso também que eu escrevi este livro e fiz este percurso. Há passos muito difíceis durante esse percurso. Quando o nosso pai ou a nossa mãe perdem a autonomia e temos que lidar, por exemplo, com o seu corpo, é uma coisa completamente antinatural. Eles é que cuidaram de nós. Sim, claro. Eles é que nos prestaram os primeiros cuidados. A certa altura, esse movimento... Reverte-se. E é, para mim, foi profundamente doloroso, não por mim, mas pelo pudor que a outra pessoa... Até que ponto é que a outra pessoa está ainda a compreender que isso está a passar, tem a parte cognitiva a funcionar de modo que perceba o que se está a passar. Que há uma transformação de papéis. Exato. Que, e se sente mal, e se sente invadida, e se sente... E isso é, essa parte é extremamente dolorosa. Mas é uma opção que lá está, é uma capacidade, uma valência que se aprende, como se aprendem outras coisas na vida. Portanto, querer afastar isso só é, do meu ponto de vista, na maior parte dos casos, uma simples circunstância de comodidade. Diz-se muito, eu não posso generalizar isto, porque há pessoas, repare, se uma mulher ou um homem se tem dois ou três filhos em casa, pequenos ainda, trabalhos muitas vezes esgotantes, situações de duplo emprego, que hoje tanta gente tem que ter para conseguir pagar a prestação da casa, a alimentação, as necessidades, a escola dos filhos. Essa pessoa, para além do mais, pode estar esgotada e essas pessoas... E não terem essa capacidade. Eu admito perfeitamente que haja casos em que é puramente a opção entre tomo minimamente conta dos meus filhos, Ou tome conta do meu pai, da minha mãe, do meu sogro, da alguém minha sogra. Alguém ficará a poder desta opção. Exatamente. Que... Pode haver situações dessas, mas há muitas outras que não são de modo nenhum isso. A Maria Antónia Paula, jornalista, escritora, que apresentou o meu livro em Lisboa, contou uma história de um amigo que tem 6 filhos. Pessoa da classe média, cada um, todos com vidas, enfim, orientadas, sem situações de... Não há aqui nenhuma extrema dificuldade económica. O senhor está a morrer e está sozinho. A morrer de cancro. Uhum. E está sozinho. Portanto? É visitado pelos amigos, às vezes, e os filhos... Provavelmente não terão ligam qualquer... Nenhuma. Não peso na consciência, já era essa parte. Mas não é uma história que... ou duas destas sim, que eu conheço. São ainda correntes. Ontem no IPO vi uma psicóloga a contar uma história exatamente são igual. São recorrentes esse tipo de situações. Estas situações são recorrentes. Há, portanto, um enorme, enorme, enorme egoísmo, considero eu, nesta sociedade, de hedonista, como diz, do culto do corpo, quer dizer, ao sábado e ao domingo é preciso ir correr, ir para o ginásio e fazer não sei o quê. Quer dizer, eu meia culpa, infelizmente, odeio ginásios e devia, pelo menos, fazer algum exercício, porque todos nós devíamos fazer, embora o melhor seja andar, como sabe, e não é uma coisa que precise de ginásio nem custe dinheiro, mas trocar uma coisa pela outra, trocar esse culto do corpo e da beleza por tomar conta, por cuidar aqueles que nos são queridos, essa troca eu acho-a eticamente inadmissível. Como nós vamos ver aqui, por exemplo, um caso muito concreto, o caso da Sofia e do Francisco, relativamente jovens, não é? É um dos exemplos paradigmáticos desta questão. Um casal na pujança da vida, com classe média, também típica, de um momento para o outro é diagnosticado a Sofia com um filho bebê, ou grávida, pelo menos, penso eu, um cancro. O marido passa as noites na zona oriental de Lisboa, copos atrás de copos, independentemente de todas as promessas, é recorrente isto. Há este tipo de situações em concreto, no sentido em que o percentil disto é bastante elevado, em que dentro da própria casa, dentro do próprio drama em si, um dos elementos do casal pura e simplesmente se abstrai, porque o fundamental para ele é o convívio com os amigos, as noites nos bares, o álcool em excesso, e o drama pessoal fica entregue única e exclusivamente a quem é detectado esta situação limite, ou seja, uma doença prolongada, que irá prolongar-se no tempo com o tratamento e com tudo o resto que virá por trás. É um pouco este também um quadro possível, por extensível, se quisermos, a muito do que acontece dentro do IPO, tanto no Porto como em Lisboa, e todos os hospitais que se dedicam ao tratamento do cancro. Que têm serviços de oncologia. Todos os técnicos de saúde com quem falei em tudo aquilo que li, há uma frase recorrente, que é o cancro... O comportamento da família, quando surge o cancro, vai ser o mesmo que ela já tinha. Uhum. Ou seja, se no caso da Sofia, a quem foi diagnosticada uma leucemia logo depois de ter um bebê. Com um bebê de um mês. Exatamente. A Sofia e o Francisco já se debatiam com o problema do alcoolismo dele, de uma... que conduzia a uma situação de relacionamento conjugal difícil, até com alguma violência, etc. O cancro, quando surge na Sofia, não consegue resolver o problema. Não, o cancro não agrega nem desagrega. Ou ainda pode desagregar. Ou ainda pode desagregar. Só na situação limite é que o Francisco acaba por exatamente, fazer o caminho de retorno. Exatamente, faz e fê-lo totalmente. Mas tem que querer e demora tempo. Demora tempo, lá está, porque quer dizer, o cancro não é os AAs, nem os... não faz esse papel, não é? É preciso o Francisco querer, como diz. E destas situações existem muitas outras. O cancro vai apanhar a família com todos os problemas que ela já tinha. Podem ser de alcoolismo, podem ser um filho deficiente também que existe, um outro ser que está a cargo daquela mesma família, e as coisas tornam-se então, as dificuldades tornam-se ainda... Exponenciam-se, acumulam-se. Pode levar a rupturas ou, eventualmente, a situações... Leva também a rupturas. Também o meu livro testemunha casos desses. A Maria Luísa, penso eu. Maria do Céu. Maria do Céu, exatamente. Maria do Céu. Maria do Céu. E a Lourdes. Já lá iremos à questão da jornalista da Lourdes. Exatamente. Já lá iremos de um órgão de comunicação social. Público e bem conhecido. Veja, não sabia que era público. Não é do público, de um jornal. Sim. O Jornal Nacional. Se calhar não é o jornal, mas... Ou exatamente. Sim, um grande órgão de comunicação social. Há mulheres que, no caso, por exemplo, do câncer da mama, que são rejeitadas porque o companheiro, o marido, não consegue conviver com aquele novo corpo amputado. Já lá iremos à questão depois também da sexualidade. Exatamente. E dos afetos. Mas, que isso provoca. Tal e qual como dissemos antes, isso acontece em casais cuja vida sentimental, afetiva, íntima, já não estava bem. Já está de pantanas, quase. Completamente. Está de pantanas. Só que às vezes não se sabe. Ou uma paz podre vai alimentando. Exatamente. A conveniência social. A erupção desta doença, que é de facto uma grande... É um terremoto na vida das pessoas. É o explodir deste terremoto que vem depois provocar a ruptura. Mas... Como dizem os técnicos de saúde que estudaram mais estas questões, o que acontece é sempre um reflexo da saúde emocional daquela família. Essa é que é a questão. Nestes casos que referiu, há realmente abandono por parte dos homens, mas também tive testemunhos, houve médicos que me disseram, e está aí também referência a isso. Há casos, por exemplo, de mulheres que, acho que acontece sobretudo nos casos que me referiram, em casais mais idosos, mulheres que foram tão sofredoras ao longo da vida. Que é o pretexto para... Não, deixam os maridos no hospital, não vão lá. Nunca mais. Claro. Nunca mais lá vão. Nunca mais lá vão. Não o vão visitar. Para mim foi uma grande surpresa, porque claro que a mulher, por natureza, é cuidadora... tem mais o sentido do sofrimento. É um pretexto para a revanche que estava ali à espera de uma oportunidade. Se calhar são 30, 40 anos de humilhações, de violência conjugal às vezes, e de repente aquilo, lá está, o cancro provoca reações, grandes reações, ou do enorme amor, e eu encontrei muito mais isso do que o contrário, ou então, de facto, acaba por ser a ocasião para a ruptura se fazer, porque o que a pessoa humilhada, sacrificada, ou então egoísta e que já está numa outra relação, por exemplo, o que ela pensa é, bom, isto já era mau, a partir de agora vai ser mais difícil ainda. Thank you. que escolher. Vou ter de partir, não vou voltar atrás, não vou. Se quer olhar para trás, não vou. Às vezes acordas para outras relações paralelas, claro, a partir de uma exatamente situação, de um limite, que é o detectar do diagnóstico de uma... Que é o caso da Lourdes, que referia. Quando se percebe, ela e é deixada pura e simplesmente porque o seu companheiro acaba por optar pela relação paralela que já vem alimentada. Que já tinha há uma data de anos, não é? Uhum. E de que a Lourdes se apercebeu que era praticamente a única pessoa a não saber, como acontece muitas vezes, costuma-se dizer que foi o último a saber ou a última a saber. Uhum. E no caso foi isso. E estamos a falar de um casal que aparentemente se dava muito bem e de pessoas diferenciadas, quer dizer, que digamos que não deviam viver só com o lado mais brutal e explosivo das emoções, deviam ter capacidade de diálogo, de antecipar uma atitude deste género, que é a pior de todas, não é? Abandonar a mulher, a companheira, no momento em que ela mais precisa. A Lourdes não refez a vida dela, e já lá vão uma data de anos, e continua a ser uma mulher que ainda não percebeu a traição. Uhum. Porque ela durou muitos anos e ela vivia numa ilusão de um mundo que já não existia, mas que era alimentado por um marido atento, simpático, enfim... Conveniente o quanto basta, pelo menos para criar a ilusão de que... É uma história terrível. Terrível. Mas nós também temos aqui outras histórias, por exemplo... A Cidalisa e o marido têm. Exatamente. O contrário. O contrário, exatamente. Total, portanto, é o contrário. É uma relação muito mais recente, é muito curioso. É uma relação com muito menos anos e em que o companheiro, que como a Cidalisa diz, a Cidalisa é uma mulher muito engraçada porque é bonita, é vistosa, tem um grande orgulho na sua aparência. E ela, o companheiro, ela acha que o companheiro presta imensa atenção à beleza, gosta muito de comentar, olha ali, vai outra mulher bonita. Aqueles pormenores do cotidiano. Exatamente, exatamente. Portanto, ela convenceu-se absolutamente que o companheiro a ia abandonar. E ele nunca, em momento algum, teve qualquer sinal, manifestou qualquer sinal que lhe permitisse a ela chegar a essa conclusão. Eu não conhecia a maior parte dos casos que... Exatamente, que refiro aí, mas já conhecia a Cidalisa. E foi justamente por saber que ela tinha um cancro de mama que resolvi conversar com ela. E isto estava a acontecer ao mesmo tempo que eu escrevia, e ela dizia, chorava e dizia porque ele não vai aguentar, porque para ele a beleza é uma coisa importantíssima. Eu dizia, mas ouça, ele já lhe deu algum sinal de que isso vai acontecer? Não, ele até reagiu bem, mas E o mas, ela estava na cabeça dela, o fantasma existia. E obsessivamente ali. Estava, porventura, a projetar na relação dela, nesta relação que é excelente e continua ótima, outras vivências que tinha tido no passado, não é? Portanto, também ao contrário, há homens, infelizmente muitos, que suportam de uma maneira admirável. No livro há vários exemplos disso, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Há a Ana, que é médica, a quem exatamente, a quem o marido diz, quando ela se, enfim, se preocupa por ter que tirar, fazer uma mastectomia, ele diz, deixa lá que tu és melhor com uma mama do que muitas mulheres com duas, não é? Que é uma coisa extraordinária, mas há muitos casos desses, há muitos casos desses. Vamos agora a outra questão, que também funciona quase como contraponto aqui no seu livro, é... pode, não sei se é uma interpretação apressada minha ou uma leitura rápida, mas de qualquer das formas, tem aqui dois aspectos, se quisermos, o lado mais simpático destas questões do cancro, que é os adultos, as mulheres e os homens, e depois, que quase não tirando o seu caso pessoal, que acabou por falecer, a mãe, não é? O que é que acontece? Temos o contraponto, o outro lado mais dramático, que é as doenças cancerosas nas crianças, que todas elas, se eu não estou muito enganado, depois temos o Diogo, que é futuro arquiteto, e outros assim, mas... Que já era adolescente. Que já era adolescente, mas a nível da criança... Adolescente barra jovem. Barra jovem, uns 15 anos à volta disso. 16, 17. O que é que acontece? Temos aí, no lado da criança, de facto, a tragédia absoluta. E o mais dramático disto tudo é que a própria criança, o próprio doente, não tem consciência do que está a vida a tramar, como passa a expressão, com ela. É um pouco também a sensação que teve na sua experiência, do que viu, do que leu, do que interpretou, do que disseram, do que desabafaram. É um pouco isto que é o cotidiano, se quisermos, dos hospitais que tratam doenças cancerosas, por um lado, e por outro lado também do IPO. São estes dois mundos em que a dificuldade é sempre mais do adulto do que da própria criança. Do adulto, no primeiro caso doente e da família envolvente, e depois no segundo caso das crianças, o adulto, pais e avós e irmãos, eventualmente, a ter que sofrer este drama também limite. Repare uma coisa, nós não sabemos muito o que se passa na cabeça das crianças, não é? Porque viu-se, relata ali, narra um caso de uma criança, uma hora antes estava a brincar com o computador e, portanto, e passado uma hora acabou por morrer. Exatamente, a Beatriz. O que acontece é que, por um lado, há essa situação, a criança está a brincar normalmente porque teve, por umas horas melhorou, e depois morre, mas também me foi muito relatado o seguinte, nomeadamente pelas enfermeiras chefes dos serviços de pediatria dos IPOs. É frequente que essas crianças, muitas vezes com leucemias, tenham períodos de internamento, depois voltam a casa, depois voltam ao hospital, depois voltam a casa. E elas, quando lá vão, encontram-se com outras crianças. E isso acontece repetidamente. Mas depois algumas dessas crianças que elas se habituam a ver lá, já lá não estão. Desaparece. E elas perguntam. O que aconteceu? Porque entretanto fizeram amizades. Uhum. Aquilo passa a ser a sua segunda casa, onde às vezes passam mais tempo. A Beatriz, nos últimos tempos, passou mais tempo no IPO de Lisboa do que em casa. E elas perguntam pelas crianças, pelas outras crianças. E... enfim, as respostas variam, mas normalmente é-lhes explicado que o menino partiu, que está, umas pessoas dizem que é uma estrelinha no céu, outras pessoas, cada pessoa interpreta e tenta explicar da maneira que pensa que é a melhor para a criança. Mas há relatos absolutamente impressionantes que demonstram que claramente a criança sabe que a outra criança morreu. Há o irmão, aí não é a história dele que é narrada, passa a Soraya, que perde em poucos meses o pai, a mãe e um irmão de 7 anos, o pai e o irmão com cancro, a mãe que se suicida, e que é um caso extraordinário de equilíbrio, de jovem com equilíbrio, mas o irmão, que tem 7 anos, claramente percebeu que ia morrer e confrontar com isso. Portanto, há situações muito diversas e nós não sabemos o que é que a criança pensa e o que é que a criança está a sofrer. No caso da Sofia, que é para mim um caso impressionante, porque é talvez o mais impressionante, porque é a mais pequenina de todas, não é? Aquilo passa-se entre os 3 meses, à volta dos 3 e os 7. Uma das coisas que a mãe, que é um ser admirável aqui do Porto, uma psicóloga, uma das coisas que a mãe me disse é que se arrepende de alguma coisa foi de deixar fazer a última reanimação à Sofia, porque tem medo do que ela poderia estar a sofrer e porque a equipa médica já tinha quase a 99% a certeza de que não ia resultar. Exatamente. Mas também, não quis deixar de tentar. E perguntaram aos pais, perguntam sempre nesse caso. A componente moral aí funcionou pela, se quisermos, e a dimensão ética dos pais. E dos pais e da equipa médica. Mas a Susana tem a percepção de que aquela criança sofreu muito nos últimos tempos e que durante os primeiros meses da doença mantinha o mesmo ar risonho, bem disposto, brincava com o irmão, já tinha um irmãozinho, o Gabriel, e tudo isso, mas a partir de certa altura, na última fase, como ela diz, a cara ficou triste. Quebrou. A cara ficou triste. Portanto, o que é que se passa naquele cérebrozinho? Não se sabe, mas eu não é para mim linear que as famílias sofram mais. O que as famílias fazem é exprimi-lo de uma forma que não, exatamente, de uma forma que nos é comum. Claro, não é, que portanto, é o normal. Exatamente. Nós percebemos e sabemos interpretar esse sofrimento. O outro não sabemos. O outro é um enigma total. Mas eu sinto-me muito habitada por este livro, num sentido que agora mais do que quando o escrevi, me é muito doloroso. Também porque, simultaneamente, há a morte da minha mãe, mas porque destes seres, alguns em particular, as crianças em particular, estas 3 crianças, o Paulinho, a Beatriz, a Sofia, quer dizer, estão dentro de mim. Penso muitas vezes neles, são e nisso, nessa questão com que me confrontou, o que é que estas crianças sofreram? O que é que se passou e quantas estão a sofrer nos serviços de oncologia? Que são serviços admiráveis. São serviços admiráveis. Terminamos assim a edição número 280 de Livros com Rumo. Hoje transmitimos a primeira parte de uma grande conversa com Maria Elisa Domingues. A segunda parte será transmitida já na próxima semana. Marcamos encontro neste mesmo horário aqui na Antena da Universitária. Tenha uma boa noite.